Havia um poeta chato e careca no meio do caminho. No meio do caminho, havia um poeta careca e chato. Então um dia um anjo torto que jogava crítica comigo falou: tia, é assim que meus amigos me chamam. Tia, eu me decepcionei com aquele girino mineiro e não ganhei meu par de aves 2000 Ultra Plus. Então salva o meu nome, tia, que vai ser gosto na vida. Bem, e aqui estou eu tentando esta bodega.